Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, segundo São João, o Evangelista, explicado para os simples de coração, se encontram em todas as classes sociais, em todas as religiões, irreligiões, no ateísmo também, em todas as ideologias. O Apocalipse é o altruísmo de Deus para os seus filhos. Ele é a base da civilização nova. Dele emana toda a estrutura, toda a sistemática que conduzirá os destinos das nações brevemente. Com ele, o fundamento internacional das relações entre os países não será a grosseria das disputas econômicas e territoriais, a hegemonia do poder pela força, porque, como se encontra no versículo 10, no capítulo 13 do livro das profecias finais, isto é dito, como está no versículo 9 do mesmo capítulo: se alguém tem ouvido de ouvir, ouça. E em seguida, no versículo 10, se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança, a paciência dos vanguardeiros da política de Deus. E a fidelidade, a certeza dos santos de Deus, vanguardeiros da política de Deus, a inspirar a nós, pobres seres humanos, a cumprir o nosso compromisso. O dragão, a antiga serpente, que na aparência pôs-se a descansar sobre a areia do mar, depois de perseguir a mulher que deu à luz a um varão, através do qual veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. É o versículo 10 do capítulo 12. Sim, para entender o Apocalipse, nós temos que nos colocar no dia do Senhor, isto é, nos integrarmos no espaço e no tempo de Deus. Vivermos a profecia em nós próprios, ou em nós próprias. Passarmos a ser o espaço e o tempo Então compreenderemos. Que a profecia é instantânea em espaço e tempo de Deus, o eterno presente. Não há dia, não há noite, como na Nova Jerusalém, que o sol que há de brilhar e já brilha na Jerusalém celestial é o sol da caridade que é Jesus. Então entenderemos que realmente a profecia em espaço e tempo divinos é instantânea, mas em espaço e tempo dos homens parece demorar. O sentido do Apocalipse para os simples realizará esse milagre quando todos nós registrarmos a sua frequência em nossos espíritos, nos adaptarmos a essa frequência eterna. É questão de sintonia. Aí veremos que o dragão vai tomando as formas que quiser. E que os rebanhos humanos na sua parte de Babilônia tornam-se joguetes dele. E como ainda na terra, infelizmente, os filhos do mundo são muito mais ousados que os filhos do Evangelho, eles vão cumprindo a sua tarefa de cobradores cruéis do karma. Então, em determinado momento da história, o grupo tal incorpora a figura da besta, da grande prostituta, da besta do mar, da besta da terra. Mas é sempre a grande serpente, mentirosa desde o princípio, como revelou Jesus. Ele que foi sacrificado desde a fundação do mundo, porque quando aceitou criar o planeta Terra, aceitou o sacrifício. Daí ter ele autoridade para dizer: aquele que pega do arado e olha para trás não é digno de me seguir. Vejam bem, os intérpretes do Apocalipse, que são levados por tendência pessoal ou ideológica, porquanto há até mesmo irmãos ateus hoje interessados no livro das profecias finais, não podem deixar-se confundir por Satanás, a soma de todas as maldades humanas, na definição de Zarur, que está irado, como diz o versículo 12 do capítulo 12, que anuncia que ele vem até nós cheio de grande fúria, porque sabe que lhe resta pouco tempo. Mas esse mesmo versículo 12 canta o seguinte: por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois Satanás desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que lhe resta pouco tempo. O que vocês devem observar é que não é aquela sociedade poderosa do Ocidente ou aquela outra que surgiu depois dela. Houve necessidade desse entendimento para a fixação dos fatos da profecia, nos acontecimentos históricos, mas agora é hora de desmascarar o grande dragão, a serpente, como está na profecia de Fátima. Elas, em determinado momento, estão eles. Ou estão ele. Porque eu digo eles porque o dragão subdivide-se em... A besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar, a besta que surge do abismo. Mas é sempre ele. E ele é solerte, por isso é que, quando emerge do mar, é semelhante a leopardo. Olha aí, a insídia, a solerce. Já viram o leopardo andando? É lindo, né, o leopardo? Mas o seu andar mostra o jeito sinuoso que ele representa. Ele entra por aqui, nesse grupo, passa para aquele e vai atuando e fazendo agir a parte babilônia que todos têm. Então, enquanto se acusa aquele grupo, aquela ideologia, que durante grande parte da história esteve à besta, não pode-se dizer esteve besta, que aí teremos outro sentido. Esteve à besta, quer dizer, a serviço dela. Ela já está em outro lugar. Por isso, as feridas se curam e se reproduz adiante. Enquanto nos fixarmos neste ou naquele rebanho religioso, nesta ou naquela crença, nesta ou naquela ideologia, nesta ou naquela política, nesta ou naquela filosofia, como se elas fossem capazes de arrasar a obra de Deus, estaremos comendo mosca. Enquanto isso, a serpente mentirosa, desde o princípio, vai agindo aqui. Você pensa que ela está aqui, ela já está lá. Surgindo da terra, esteve no mar, está na terra. Ela bota a vestimenta que ela quiser. E ela é sempre ela. Depois que determinados agrupamentos cumprem a missão que ela desejava, ela não está mais tanto ali. Está lá adiante. E vai adiante, e vai adiante, e vai adiante. E alguns apressados a acusarem aquele grupo, aquele outro... E eles eram apenas instrumento de um mal terrível, inteligente, intelectualizado, culto, enganador, leopardo, firme sob patas de urso, boca como de leão. Ele deu o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade para aquele período histórico. Cumpriu aquela tarefa e disse, vai passar para outra, que ninguém percebe, que surge para realizar uma grande tarefa de corrigir o que o outro agrupamento religioso, ou ideológico, ou político fizera de errado. Mas já o dragão, em forma de besta, está naquela renovação também, cumprindo a sua tarefa, perseguindo os filhos, ou os irmãos, os seguidores, os fiéis do filho varão. E o dragão continua perseguindo os reais trabalhadores do Cristo que reencarnam em várias sociedades. E lá vai o dragão atrás deles, com várias e surpreendentes formas. Ele está perseguindo são aqueles 144 mil... que se encontra em todas as crenças, Porque a Deus não interessa o nome de crença, interessa as criaturas que vivem aquelas crenças. E se vivem de coração aberto, se vivem de alma limpa, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, que no final é a serpente, o dragão, tem que destruí-las, a essas criaturas. Estão percebendo isso? O resto é disfarce. E vi outra besta subir da terra. Possuía dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Duas grandezas iguais a uma terceira são iguais entre si. Besta que emerge do mar, besta que emerge da terra, recebe poder, trono, autoridade. Poder de dizer blasfêmias do dragão. Surge em lugares diferentes para cumprir tarefas diferentes. E vão mudando de lugar. Duas grandezas iguais a uma terceira são iguais entre si. É sempre o dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada, porque assim estarão adorando o dragão. As bestas são a vestimenta do dragão, disfarce. E também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Todo mundo aparece aqui. Na sua parte de Babilônia e na sua parte divina. E é que vai sobrepor-se a outra. Que, senão Deus seria do tamanho de Satanás. Seduz os que habitam o mundo por causa dos prodígios que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos habitantes da terra que faça uma imagem da besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Quer dizer, adorando Satanás, a Babilônia dissimulada, que ainda sobrevive em toda a sociedade humana. E é isso que esta pregação do Apocalipse de Jesus para os simples de coração veio a terra fazer: despir Satanás dos seus disfarces.